Do que há de belo é a noiva do leão, seu amor eterno, e fez da terra o seu jardim para anunciar o seu amor. E quando o mal tentar impedir, o leão ruge e se luta contra o mal. Corajosa, se aponta para o céu, ela é gloriosa. E se ela chora ou sente dor, o noivo a leva pro jardim. Não há quem possa com esse amor. O leão ruge. E se ela...